Eu sou a Joana, do 4º ano, da EB1, de Ansan, e vou ler Beijinhos Não Dou, de Júlia German. Os beijos do tio Henrique picavam, e dos beijos da tia Maria nem se fala. Mesmo ao longe, ela já metia medo ao susto. Mas dar beijos ao tio Ismael é que não. Era pior do que abraçar um ouriço cacheiro. E os beijos do tio Joaquim? Eram tão repanicados que até acordavam os vizinhos. Mas ao menos a tia Lili, em vez de dois beijos, só dava um.